Banda Tecno e Cia. Vem com a gente nesse embalo, vem sentir a emoção. Com pancudos, com pilotos, é só uma agitação. É no som tropical que a gente vai se ver. DJ Dinho Castelo e Luz Carlos mandam ver. Tem muita gente bonita, chegue junto, vamos ver. Com Super Preto e Michel e o passarinho, pode crer. Tocando só sucessos faz a gente balançar. Quando vi os copilotos incomparáveis, tá uma pá. Vem nesse embalo, vem, vem balançar. Os copilotos incomparáveis, tá uma pá. Galera dá valor, tô te esperando nessa festa, meu amor. Vem nesse embalo, vem, vem balançar. Os copilotos incomparáveis da Mapá. Nesse pancudo a galera dá valor, tô te esperando nessa festa, meu amor. Tocando só sucessos faz a gente balançar. Quando vi os copilotos incomparáveis, tá mal.